Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está ouvindo o nosso primeiro episódio de um podcast aleatório de seu entretenimento. Muito obrigado por ter acessado este episódio. Realmente, muito obrigado por estar aqui. Grande alegria para a gente. E hoje nós estamos aqui, né, eu e mais os nossos dois caros apresentadores, justamente para comentar sobre um problema da sociedade moderna, que são as fake news. Logicamente, você não pode ouvir esse podcast sem saber quem são os outros apresentadores. Então, com vocês, Gabriel Russo e Matheus Cristiano. Gabriel, apresente-se, por favor. E aí, galera, beleza? Meu nome é Gabriel, tenho 15 anos, sou de São Paulo. Eu faço parte desse podcast aqui, que é o podcast lá do Trato de Entretenimento. E também sou TikTok, galera. Me sigam, é Gabriel O Russo 70. Você assiste lá e fala assim, vim pelo podcast. E é isso aí, valeu. Show de bola. E agora, vamos dar as apresentações a Matheus Cristiano, nosso caro divulgador científico. Matheus, apresente-se, por favor. Olá, pessoal. Agradeço já por você estar ouvindo esse podcast. Eu sou o Matheus, sou divulgador científico, tenho um site, podcast, canal no YouTube, onde eu debato filosofia, questões da vida, ciência no geral e muito paradoxo. Ótimo, show de bola. E eu sou o Roberto Mota, o apresentador desse podcast, junto com Gabriel e Matheus. E junto com eles apresento esse podcast que a gente prepara com muito carinho para vocês. Bom, o tema de hoje, como eu já falei, é um mal que assola a humanidade assim, há anos, quem sabe até décadas. O primeiro registro desse mal aconteceu nos anos 90, se não me engano, em 1996, com um cara que se dizia divulgador científico da famosa revista científica The Lancet. E esse problema que a gente quer comentar sobre são as fake news. Sabe aquela notícia falsa que a tua provável tia-avó manda no WhatsApp falando que leite com pera cura o câncer? Então, é tipo isso, entendeu? Tipo corrente do WhatsApp, entendeu? Aquelas correntezinhas de tipo, passe para mais 300 mil amigos, porque essa é uma notícia urgente. Aí vai lá ver, só fala que se você se jogar na ponte num jeito X, você não morre. Então, assim, é sobre isso que a gente quer comentar. Então, a primeira pergunta que a gente joga é a seguinte: não só para vocês dois, tá, Matheus e Gabriel, mas para o ouvinte também. Qual a tua definição de fake news? Diz aí, qual é a definição de Pra vocês mim, sobre fake bom, news? cara, pra mim, a minha definição de fake news são aquelas notícias que dizem ser reais, mas não. Tipo, ah, isso aqui. Não, não é isso. É outra coisa, mas não é. Por exemplo, ah, aquilo lá foi ele que fez isso. Não, não foi ele, não. Foi outra pessoa. Ou ele não fez. Na verdade, foi ele mesmo que fez, mas tá mentindo. Agora, Matheus, dá aí a sua definição sobre fake news, por favor. Tá, ok. Pra mim, a definição de fake news é o que se refere ao termo mesmo. Notícia falsa, mas você tem algo completamente ilusório, geralmente transformando uma mentira numa verdade, porque em grande parte são títulos absurdos que apelam para o sensacionalismo, o lado emocional mesmo, é assim que as fake news conquistam o público e acabam gerando caos ou e se beneficiando por conta de uma mentira que se tornou verdade. Show de bola. Obrigado pela sua definição. Obrigado pela definição de vocês aí. E agora vamos começar o nosso debatezinho sobre as fake news, tudo bem? Vamos lá. O que vocês acham que motiva a pessoa divulgar fake news, criar fake news e não sei o quê? O que vocês acham que motiva elas a fazerem isso? Elas que têm vontade, né? Tipo, ah, quero causar alguma intriga, quero causar alguma coisa, ela vai lá e faz. Só por causa da vontade, né? Só pra. Porque ela gosta de ver coisa ruim sendo causada e tal. É tipo, é só pelo fato dessa pessoa não desconhecer a palavra Sim, né? empatia. Ou porque Tipo não tem nada isso. pra fazer, fica fazendo isso. Certo. Matheus, agora nos dê o seu lado científico da coisa, de por que que as pessoas insistem em criar fake news, espalhar fake news. Eu acho que isso principalmente está relacionado ao cérebro, a um conforto mesmo, porque isso torna as pessoas confortáveis. Nossa, aconteceu tal coisa e aí a pessoa geralmente vê segurança naquilo, se priva de outras coisas, e como confia naquilo, ela simplesmente não busca outras fontes. Acho que esse é um dos principais problemas. Não é nem no fato da pessoa não buscar outra fonte. São pessoas se aproveitando de outras pessoas para simplesmente ver o caos acontecer, ou mesmo só do masoquismo, ou o masoquismo em si, ou mesmo o lucro, sabe? Que aí principalmente você faz com famosos, com títulos absurdos e sensacionalismo, né? Que é o lado emocional da coisa, então você atrai público porque tal tragédia aconteceu. Nossa, que triste, etc, etc. Não sabe se é verdadeiro ou se é falso. Então, isso está até relacionado com a memória. O hipocampo, ele tem as memórias de curto prazo e as memórias de longo prazo. As memórias de curto prazo é, sei lá, o vídeo que você viu ontem, o livro que você está lendo hoje, e aí dificilmente você vai estar podendo lembrar disso. Agora, as memórias de longo prazo é uma experiência marcante, emocionalmente marcante. Você pode perceber que é muito fácil você lembrar de coisas que te marcaram emocionalmente. Algum erro que você cometeu, alguma tragédia que você viu acontecer, ou coisa do gênero, até mesmo momentos de felicidade, sabe? É muito mais fácil você lembrar que aquilo foi marcante para você. Certo. Eu já acredito, na realidade, que a questão de criação e disseminação das fake news é, além de tentar difamar a imagem de alguém, ou difamar a imagem de alguma coisa, porque se vocês prestarem muita atenção, a maioria das fake news existentes no mundo é geralmente para difamar algum serviço público, ou então para difamar algum famoso, alguma imagem política, etc. Então eu acho que além dessa questão do sensacionalismo, além dessa parada sensacionalista de tipo, ah, vou atrair público espalhando essa notícia aqui, talvez seja porque o que acontece? Ela acaba. O que vai acontecer? Ela pode difamar uma ideia que ela não gosta, né? Sendo uma ideia, uma notícia falsa, que não aconteceu mesmo. Ela espalha essa ideia para pessoas que são mais ingênuas, né? São mais ignorantes no sentido de. Não naquele sentido de. Tipo, não no sentido pejorativo, mas no sentido de, assim, buscar o conhecimento, não buscar o estudo, essas coisas assim. Para essas pessoas mais ignorantes, mas que também compactuam com esse tipo de ideia, entendeu? Então aí é onde a gente acredita que seja o maior motivo da disseminação de fake news. Sem entendeu? Contar que não é nada vistoso. Exatamente. Agora, dado a nossa pequena, longa explicação sobre o que são as fake news, eu queria saber de vocês, tipo, quais foram as fake news mais absurdas que vocês já ouviram? Tipo, qual o nível de absurdo? Aquela notícia lá que houve lá que se você botar na Bíblia um fio de cabelo de anjo e botar na água, você é curado ou você não vai pegar coronavírus. O anjo não, assim, não existe fisicamente. Exatamente, é uma força espiritual, né? Sim. Assim, né? Pra nós que acreditamos, né? Porque o Mateus é ateu, não acredita mais nessas coisas, mas é pela nossa visão. Exatamente. Mas ainda assim, é uma coisa impossível. Nós que já temos tipo de crença, né? Assim, não que a gente não acredite no conceito científico, lógico, a gente acredita, a gente vai chegar nessa parte ainda, tá bem, calma, a gente vai falar isso aí. Mas assim, não que a gente não acredite no conceito científico, né? Mas é uma coisa que mesmo a gente acreditando é impossível, entendeu? Aí, Matheus, fala alguma fake news absurda que você já ouviu. Beleza, cara, se tu misturar limão com sal e espremer na água, tu é curado do corpo. Olha, o tipo de fake news mais absurda que eu já ouvi foi literalmente que se você misturar vinagre com água com gás e lavar as mãos com aquilo, você tá prevenido da Covid-19. Tipo, água com gás e vinagre. Será que a pessoa fugiu da aula de ciências? Acho que sim. Porque, tipo, aquilo desgasta sua mão. Né? Falando de uma forma bem básica. Entendeu? É que vinagre é ácido, né, galera? Tipo, basicamente desgasta a tua mão, né? Óbvio que não funciona assim, tipo, passei e vai começar a corroer a minha mão e não sei o que. Não, não vai aparecer teu osso, né? Mas dá uma ferrada. É, mas vai desgastar a tua mão, você vai ficar com alguns problemas, você vai ficar com algumas sequelas dessa loucura que você fez. Então, vamos lá. Tipo, por que as pessoas fazem isso? Justamente pela questão de, além daquele negócio lá, uma coisa que eu pensei em você ia comentar, Matheus, que você não comentou, Russo, isso é pra glorificar de pé, mano. Ele não comentou sobre dopamina. Mas é verdade, as fake news podem gerar dopamina, porque te conforta. Então, assim, a gente tem que entender que meio que, assim, espalhar fake news é uma coisa prejudicial, principalmente para aquelas pessoas que são ignorantes, entendeu? Que não tem tanto estudo, não tem uma base, assim, uma base de estudos, entendeu? Então, é perigoso, cara. Você pode estar prejudicando a vida de alguma pessoa, entendeu? Então, não é legal, cara. Se você que tá ouvindo esse podcast é um desses loucos que criam fake news, ou então que espalham fake news sem ver procedência, pelo amor de Deus, pare de ser esse ser humano. Vai pesquisar a procedência da notícia. Veja se é de um só verifica a fonte, cara. Cara, é só. Cara, você só tem uma função: clicar no link da notícia. É só isso. Não tem muito o que fazer. Entendeu? Veja se saiu de fontes confiáveis, como o Globo, como o UOL, Estadão. O que mais? Me dá mais fontes. Catraca Livre. Folha Entendeu? de São Paulo. Veja se. Exatamente, veja se sai de fontes confiáveis, não do testículo grosso do Zé da loja de 1,99. Veja de fontes assim, entendeu? Lógico que isso não vai ser o nome de um site, não sei o quê. Mas não vejo de exemplos assim, entendeu? E você que cria fake news, toma vergonha na sua cara e para de fazer essa besteira, tudo bem? Você pode estar prejudicando a vida de milhões de pessoas ao redor do Brasil e quem sabe até do mundo. Então, para com essa besteira, pelo amor de É, também Jesus. acho. É melhor Tá mesmo, bem? porque senão muita coisa pode até afetar no seu futuro. Exatamente. Você pode ser aí cancelado Ficar de até maneiras processado, absurdas. que é o que você merece. Aí, agora vamos lá. Depois desse nosso impasse aqui, desse nosso expor as pessoas fazem fake news, tipo, assim, cara, eu realmente acredito que isso deve ser, tipo, considerado como um mal de saúde pública. Não como uma questão de segurança virtual ou coisa assim. Porque, pensa bem. Cara, assim, tem que ser louco pra criar fake news, Pelo entendeu? Tem que ser maluco pra criar fake news. doido. Entendeu? E assim, isso é uma coisa que, cara, devia ser tratada como saúde pública. Entendeu? Assim, eu só vou inserir aqui rapidinho uma coisa, que a gente grava pelo Discord, tudo bem, pessoal? Então, toda vez que eu falo assim, fulano escreveu alguma coisa, digitou uma coisa aqui que pode ser verdade ou que eu discordo, é porque a gente tá gravando sempre no Discord, tudo bem, pessoal? Mas aqui, ó, o Matheus acabou de digitar aqui. Esses dias eu vi um texto no Facebook que dizia, mano, não faça isso, cara, não olha assim, eu vi textão no Facebook que falava que leite com pera curava o É, câncer. se você. E se você criar um coquetel que tem Covid-19, você fica Outra curado coisa, da se Covid-19, você. tuberculose e um monte de coisa. Cara, Outra pelo amor coisa, de Deus, não faça isso, cara. se você Veja a procedência da jogar notícia. vinagre na sua mão e depois colocar no gelo, você se alguma probabilidade cair, você não vai sentir dor. Onde que isso é? Onde que isso é verdade, cara? Você só vai se Se machucar de tu comer graça. chocolate dos Alpes Suíços, você não tem mais raios. Mano, É tipo isso, cara. nada a ver, moleque. Então, assim, cara, além de ser uma coisa assim totalmente absurda, mano, que tipo, meio que parece que tem alguns que queriam que isso fosse verdade, né? Eu particularmente adoraria muito que fosse verdade, né? Que tipo, se tipo passasse vinagre na mão e colocasse gelo, parasse de sentir dor. Eu adoraria que Ah, isso fosse sabe verdade, aquele negócio entendeu? lá assim que. Mas, Sabe aquele infelizmente, negócio não assim, pode ser. misturar assim, gelo e sal que gelo e sal na mão você queima a pele? Isso é verdade, mas assim, fala assim, se você misturar gelo e sal na mão, além da sua pele, você vai também vai entrar no seu corpo e vai te curar tipo da AIDS. Onde que isso vai curar AIDS? Só vai ser sentir dor, né? Porque assim, eu vi lá o Exatamente, cara que. só vai te prejudicar isso, porque você vai Verdade, se né? queimar Parece que todo. queimar um monte de faca Entendeu? dentro da sua mão. Exato, cara, Não faça exato. isso Não em casa. façam isso, pelo amor de Deus. E aí, vamos lá. Agora, assim, principalmente nesse tempo de pandemia, o que mais tá rolando são fake news, justamente para difamar a imagem de algumas pessoas e difamar tratamentos científicos que já estão sendo estudados, não sei o quê. É, tipo, eu não entendo particularmente por que que as pessoas que espalham fake news da ciência fazem isso. Mano, a ciência tá sendo mais que necessária. Agradeça a ciência por você estar tá vivo. Tudo bem? Se você tá ouvindo já contra a Covid e tá curado, e fica aí espalhando coisa de que é tudo culpa da ciência. A ciência é uma arma de mídia pra deixar as pessoas em casa não fazendo a economia rodar. Eu acho da hora a hipocrisia. O celular que tu usa para mandar texto no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, criticando a ciência, foi a ciência que fez teu celular. Foi a ciência Foi que. a ciência que fez celular, computador, coisas Isso, eletrônicas. ciência. A tela LCD de cristal líquido, mano. Então, assim, cara, pelo amor de Deus, mano, para de ficar criticando a ciência, porque você não sabe, tá bem? Aí, assim, cara, literalmente, é uma coisa assim que é absurda. Ficarem difamando fake news sobre uma doença que tá matando milhões, cara. Milhões e milhões de pessoas. E não tô reclamando de quem acredita em Deus, em quem é cristão, católico, entendeu? Quer dizer, acho que eu falei besteira porque, se eu não me engano, os cristãos e os católicos são a mesma coisa. Mas, enfim, aqueles que acreditam na Bíblia Sagrada, entendeu? Não tô falando mal de vocês, pelo contrário, eu admiro muito a religião de vocês, entendeu? Eu É, eu admiro também. mesmo. Respeito todas. Entendeu? Mas, É, eu respeito totalmente quem acredita. exatamente, exatamente, não, a gente respeita pra caramba. Por exemplo, Matheus é ateu, eu sou espírita e Sou russo é o quê? católico. Então, mas ainda assim, tipo, eu e isso a gente tem nossa religião. Mas por que eu acabei de citar todo esse rolê fora do contexto? Porque tem um contexto pra isso. Porque aí, vamos lá, você apresenta uma fake news e aí vem algum divulgador científico e desmente isso. Fala assim, não, cara, isso tá errado por X, Y, Z. Mas aí a pessoa acaba inserindo Deus, Jesus Cristo, que não tinha nada a ver com a história, no meio da notícia falsa. Entendeu? E analisem muito bem. Vocês já pararam para analisar que a maioria dos divulgadores de fake news, eles são aqueles religiosos bem fanáticos? Já pararam para analisar isso? É, deixa eu colocar a parte isso aqui. Olha, ao meu ver, todo fanatismo extremo é prejudicial. Não importa qual seja. Eu respeito qualquer tipo de crença, mas se tu for extremo demais, tu não fica aberto a outros tipos de coisa. É só aquilo acabou e aquilo é como se fosse a coisa mais certa do mundo e é isso, sabe? Então, é complicado, o fanatismo extremo, ele prejudica realmente. Exatamente. Assim, fanatismo religioso, fanatismo político. Então, assim, cara, é meio que algo que não tem como evitar, porque sempre vai existir o fanatismo, sempre vai existir aquele fanático maluco que vai espalhar fake news porque vangloria, assim, de maneiras estratosféricas aquilo que ele é fanático, entendeu? Então, assim, não adianta a gente tentar, sempre vai existir fake news, sempre vai existir o fanático que vai espalhar fake news. E sempre vão existir os. Me desculpa você, tá, que faz isso, mas assim como eu, Matheus e Gabriel, sempre vão existir os otários que vão tentar parar fake news, cara. Infelizmente, sempre vão existir nós, os trouxas que vão tentar parar as fake news, vão tentar falar, vão tentar conscientizar as pessoas de, cara, não faz isso, vai dar ruim, não é isso, veja em fontes confiáveis, mas que nunca vai tentar. Infelizmente, sempre vai existir esses grupos de pessoas. Entendeu? Mas ainda assim, nós, os otários que tentam parar fake news, a gente não pode conseguir algum dia parar fake news, vocês não acham? É, por causa do continuar, né? Olha, cara, eu não desacredito. Acho difícil, mas não impossível. Exatamente. É muito difícil. É muito difícil. É impossível. Não, nada é impossível. Quando a gente quer, nada é impossível. Entendeu? Então, assim, como é que a gente pode, pelo menos, prevenir muitas pessoas de receberem fake news? Tipo, nós três pessoas aqui podemos evitar a disseminação para, quem sabe, milhares até milhões de pessoas. Entendeu? E quem sabe até você aí, ouvinte, que realmente não compactua com as fake news, como é que a gente pode, acabar com isso? Ou pelo menos evitar isso, porque nós três, aqui, eu, você e você, ouvinte. Quem sabe até vocês, ouvintes. Então, eu vou jogar uma arma, sei lá, uns 7 ouvintes. Assim, por exemplo. Quantas pessoas a gente pode evitar que vejam, recebam fake news? Muitas. Então, como é que a gente pode fazer para evitar a disseminação de notícias falsas pelo Brasil e, quem sabe, até pelo mundo? Olha, eu diria para verificar mais fontes, prestar atenção realmente no que estão te enviando, porque geralmente é o seguinte, é um título muito absurdo, algo fora de contexto, nada relacionado, que tem que ter algum tipo de apelo emocional. Então, se te enviarem algo com essas características, você pode checar, prestar muita atenção, procure outras fontes, fontes confiáveis, não um site desconhecido, que ninguém nunca ouviu falar que está colocando tal notícia. Ah, não estou falando que um site desconhecido é necessariamente ruim. Ele pode ser bom, mas você cidadão, tem o papel de verificar realmente aquilo, sabe? É, e só depende de você. É preciso que as pessoas procurem assuntos assim, confiáveis, né? Checar várias coisas assim na internet, né? E aqui achar mais confiável, considere assim, ah, isso assim é verdadeiro, né? Também olhar mais, conhecer mais o fato, né? Eu também. É, além dessa questão de checar fontes confiáveis, ver o título da notícia, do que a notícia se refere, existe um artefato místico que muitas pessoas atualmente desconhecem, mas que acompanha a humanidade há décadas. No século passado, foi descoberto este artefato mágico que consegue transmitir imagens para nós, seres humanos, ao redor do mundo inteiro. Este artefato se chama televisão. Você já ouviu falar em televisão? Assista a televisão, assista jornais da televisão, entendeu? Óbvio. Tem muito jornal porcaria ao redor do mundo, ao redor dos canais de televisão. Tem muito jornal porcaria ao redor dos canais de televisão. Mas, ainda assim, existe um jornalismo de qualidade. Existe jornalismo confiável. Entendeu? Então, assim, além de checar as fontes na internet, não sei o quê, veja se aquilo lá tá sendo passado num jornal de credibilidade. Entendeu? Existe muito jornal de credibilidade por aí, em TV aberta, cara, inclusive. Entendeu? Jornais que eu recomendo, assim, bastante. Um que eu recomendo, assim, demais, cara. O Jornal da Cultura. Entendeu? É um jornal que eu recomendo pra caramba. Entendeu? Então, assim, veja na televisão, procure as fontes, veja se não saiu do testículo grosso do Zé da Esquina da loja de 1,99.com.br. Entendeu? Veja se não saiu dali, veja se saiu, sei lá, do G1, do O Globo, de algum jornal da UOL. Ou quem sabe até da Catraca Livre, Folha de São Paulo, Estadão, entendeu? Então veja sempre se tem em algumas coisas aí, tá? E principalmente, também não evita espalhar notícias sobre temas políticos, entendeu? Porque isso dá muita trela pra criar fake news, pra espalhar fake news, entendeu? Porque muita gente não gosta de político X. Aí você acaba comentando alguma coisa e aí alguém cria uma notícia sobre isso, entendeu? Então, é assim. Aqui, o Matheus digitou um The Intercept Brasil. Exatamente. Ou um El País Brasil. O The New York Times do Brasil. Tem tantos aí ao redor do mundo, ao redor do Brasil. Então, essas são as nossas dicas para você não cair em fake news, não espalhar fake news, entendeu? E eu espero que você, ouvinte, tenha tirado como lição desse episódio o seguinte. Cara, sempre verifique as fontes. Verifique as fontes ao máximo que você puder. Porque sempre vai existir fake news. E se você é aquele que não olha as fontes, comece a olhar a partir de hoje. Veja o link, veja se não sai de algum site duvidoso. Entendeu? Veja sempre se saiu de algum lugar confiável. Se você considera aquela loja, aquele site lá do testículo grosso do Zé da Esquina, da loja 99.com, um site confiável, aí é de você. Mas, na nossa opinião, um site de credibilidade é como um site da The Intercept Brasil, BBC Brasil, o Estado de São Paulo, Folha de São Paulo, El País do Brasil, The New York Times Brasil, entendeu? Então, esses são sites realmente de credibilidade comprovadas. Então, essa é a lição que a gente deseja muito que você, ouvinte, tenha tirado. E com essa lição de moral que a gente deu aqui, a gente finaliza o nosso primeiro episódio de um podcast aleatório de seu entretenimento. Matheus, tem alguma palavra aí final de despedida para os ouvintes? É que, recentemente, uma pessoa que eu tenho contato, sabe o episódio da Nuvem de Gafanhotos? Aham. Ela falou que aquilo estava relacionado à Bíblia e às pragas e que Jesus está voltando. Eu peguei e falei o seguinte, olha, eu não sou religioso, mas nem por isso tire a minha credibilidade. Não temos nenhuma evidência de que está acontecendo isso. Olha, se sabe que tem uma relação com aquecimento global, mas não se sabe por que eles reproduzem absurdamente rápido. Tem uma safra maior, eles passam quase por uma metamorfose para aproveitar isso aqui. E se você permitir, Beto, eu gostaria de citar um trecho aqui de O Mundo Assombrado pelos Demônios, pode? Pode, vai fundo. Esse é o livro que tenho aqui na minha frente, tá na minha mão. E sobre o que eu comentei de como uma mentira se torna uma verdade. O dragão na minha garagem. Um dragão cuspido pelas ventas vive na minha garagem. Suponhamos que eu lhe faça seriamente essa afirmação. Com certeza você iria querer verificá-la por si mesmo. São inumeráveis as histórias de dragões no decorrer dos séculos, mas não há evidência reais. Oportunidade. Mostre-me. Você diz, eu levo até minha garagem. Você olha para dentro, vê uma escada de pão, latas de frutas, um velho triciclo, mais nada de dragão. Onde está o dragão? Você pergunta. Está ali, respondo, acenando vagamente. Esqueci de lhe dizer que é um dragão invisível. Você propõe espalhar farinha no chão da garagem para tornar visível as pegadas do dragão. Boa ideia, digo eu, mas esse dragão flutua no ar. Então você quer usar ele para detectar o fogo invisível? Boa ideia, mas o fogo invisível é também desprovido de calor. Você quer borrifar o dragão com tinta para torná-lo visível? Boa ideia, só que é um dragão incorpóreo e a tinta não vai aderir. E assim por diante, eu me oponho a todo teste físico que você propõe com uma explicação especial de por que não vai funcionar. Ora, qual a diferença entre um dragão invisível, incorpóreo, flutuante, cospe fogo, etérico e um dragão inexistente? Se não há como refutar a minha fundação, se nenhum experimento concebível vale contra ela, o que significa dizer que meu dragão existe? A sua capacidade de invalidar a minha hipótese não é absolutamente a mesma coisa que provar a veracidade dela. Afirmações que não podem ser testadas, afirmações e refutações que não possuem caráter verídico, seja qual for o valor que possam ter, por nos inspirar ou estimular nosso sentimento de admiração. Por isso, eu pedi a você que, tão somente em face da ausência de evidências, acredite na minha palavra. Qual o nome do poema, por favor? Eu preciso ler de novo, cara. É genial, cara. Pelo amor de Deus. É o dragão na minha garagem. Eu posso te recomendar um vídeo que narra esse trecho sem precisar comprar o livro ou adquirir ele. É que eu quis adquirir o livro, né? Mas... O dragão na minha garagem. Pelo amor de Deus, antes... Curso, tem alguma mensagem de despedida para os nossos ouvintes? Obrigado. Obrigado. Obrigado? É isso. E, bom, é verdade. Não pratica que, além de pessoas, você pode até perder a amizade, afetar muitas coisas aí. Tá? Você dá muita coisa ruim. Você nunca sabe o que eu tô vivendo. Você pode afetar ainda mais com muitas fake news aí. Pô, mano, maneira. Mais importante, não injete veneno de abelha no seu corpo, que não vai curar coronavírus. E nem vai curar não vai curar AIDS, não vai fazer nada, né? E quem diz... Exatamente, quem não vai curar ISDs. Se for alérgico, você morre, né? Exatamente. Cloroquina também vai curar outras doenças. Exatamente. Já foi provado na revista Lancet que isso não funciona, infelizmente. Queríamos que funcionasse, mas infelizmente não funciona. Tudo bem? E agora minha palavra de despedida, porque falta eu, né, encerrar o programa. Mas agora, você ouvinte, novamente, a gente vai falar de novo. Chega as informações das notícias que você vê aí, entendeu? Veja se saiu de algum lugar de credibilidade, veja se saiu em algum jornal conceituado. E principalmente, evita criar fake news, evita espalhar fake news, porque isso pode prejudicar um círculo tão grande de pessoas, cara. Porque tem tanta gente aí caindo nesse tipo de... Nesse tipo de coisa maldosa, cara. Não, não digo nem que é ruim. É maldoso, cara. É maldade isso que as pessoas fazem. De criar fake news, entendeu? Porque, assim, às vezes a pessoa não tem tanto estudo. Ela não tem a capacidade de entender se isso é real ou não. Se isso é certo ou não. Então, evita sempre, cara, de disseminar fake news por aí. Tudo bem? É o nosso pedido sincero. É um pedido. Esse episódio aqui, eu não diria nem que é assim pra comentar um negócio. É um pedido real, cara. De evita fazer esse tipo de maldade. Entendeu? Porque vai prejudicar muitas pessoas. Entendeu? Pode prejudicar mim. Pode prejudicar o Matheus. Pode prejudicar o Gabriel Russo. Pode prejudicar você, ouvinte. Pode prejudicar um outro ouvinte que esteja ouvindo você. Ela pode ter... Exatamente. Prejudica mesmo. Prejudica qualquer mais. Exatamente, mas aí vai prejudicar a si mesmo, porque vai manchar a tua imagem, cara. Isso não vai ser legal. Não vai ser legal. Certeza que você, ouvinte, não quer ficar solitário, que é ligado. Exatamente. Você não quer manchar a tua imagem, até onde a gente saiba, entendeu? Então esse é o nosso pedido, cara. Evita disseminar fake news. Evitando por aí. Perder a amizade. Beleza? E assim a gente finaliza o nosso primeiro episódio de um podcast aleatório de seu entretenimento, tudo bem? Muito obrigado a você aí que ouviu esse episódio de hoje, tá bem? Eu queria reforçar que a gente quer fazer esse podcast com muito amor e muito carinho pra você, tudo bem? Muito obrigado aí por ter ouvido, tá, esse episódio. Lembrando, episódios todas as quartas-feiras, tudo bem? Em algum horário aleatório aí, geralmente vai sempre ser a quarta-feira. A gente vai lutar pra ser toda quarta-feira, tudo bem? E... Mais uma vez, muito obrigado aí pra você, tá, que acompanhou. Se a gente cometeu qualquer erro, por favor, deixa aí na aba de comentários, né, se tiver. Se você tiver gostado, deixa seu gostei. Também, se tiver, a opção de dar um gostei aí. Se você não gostou, põe assim na aba de comentários, se tiver, o porquê que você não gostou, fala que você não gostou e por quê, tá? Se a gente cometeu algum erro, nos desculpe, a gente vai sempre Verdade. Tentar melhorar. A cada episódio. Você vai com o seu ouvinte. Exatamente. Exatamente, estamos apenas começando, tudo bem? Mas ainda assim. Mas, novamente, muito obrigado pra você aí que acompanhou esse episódio, tudo bem? Nos vemos no próximo episódio e... aprecie sem moderação esse podcast, tudo bem? E é isso aí. Valeu, adeus. Muito obrigado. Até a próxima.